Bem-vindo ao Universo Who Podcast, episódio 13, parte B. Eu sou o Rod Reis. Eu sou o Breno Costa. Eu sou o Ricardo Pinheiro. Eu sou a Mila. E eu sou o Matheus Kajima. Matheus Kajima do Comic Pod e do... Racionalizar. Exatamente. Estamos de volta para ouvir a opinião de você, ouvinte, que mandou sua gravação, seu áudio pra gente, falando o que você achou do último episódio da quinta temporada de Doctor Who, né, o The Big Bang. E também o que você achou da série, o que você achou dessa temporada, o que você achou do Matt Smith, o que você achou do que você quisesse. O que você acha de Doctor Who, você gosta, não gosta, enfim. O que você acha do podcast? O que você acha do podcast também, por que não? O que você acha sobre o Ricardo continuar gripado uma semana depois. Ricardo que não tomou a vacina. O pior que eu tomei, a H1N1 eu tomei. Eu não tomei a outra vacina. Eu não tô, a outra vacina de gripe. Eu não tenho mais 60. Lembre-se que você é um Time Lord. Você tem uma TARDIS. É verdade. Eu sou um Time Lord. Mas é que não dava, eu não tava com aquela carteirinha com papel psíquico pra chegar lá e apresentar e olhar. Ah, o senhor é idoso, o senhor pode tomar. Mas o senhor tá conservado pra 80, 88 anos. Bom, então vamos lá ouvir. Fala aí, a galera do Universo Who. Aqui quem tá falando é Ricardo Augusto. Tô falando de Porto Velho, Rondônia. Diga aí, o pessoal daqui também gosta de Doctor Who. E eu gostaria de começar esse breve comentário falando já partindo dos Weeping Angels, que foi a maior expectativa dessa temporada pra mim. Então, quando eu soube que eles iam retornar, eu fiquei maluco, né? Putz grila, será que os Weeping Angels vão voltar naquele mesmo nível de Blink? E quando eu assisti o episódio, na verdade esse episódio resumiu exatamente tudo que eu senti com relação a essa temporada. Muito mediano, na minha opinião. Assim, a temporada não foi ruim, não teve seus momentos bons, mas no total a história não me cativou. Você pega, por exemplo, a história do Bad Wolf, na primeira temporada, era aquela coisa de mistério, uma coisa assim que você não sabia o que era, e quem é mais aficionado já pausava o frame. Eu particularmente, a partir da terceira vez que eu vi Bad Wolf, fiquei maluco. Eu já tinha percebido que tinha alguma coisa ali, e assim, isso deu um certo plus na temporada, e assim aconteceu com as outras temporadas, e elas foram muito bem amarradas. Coisa que não aconteceu nessa nova temporada, na minha opinião. Ficou muito óbvio, como vocês já devem ter falado aí no podcast, que eu me lembro que vocês comentaram acerca das rachaduras, que era uma coisa muito óbvia. Eles focavam na rachadura, então tirava todo aquele ar de mistério. E isso acabou tirando um pouco do brilho que teria esse novo enredo com relação a esse problema aí das rachaduras. Enfim, a atuação do novo Doctor não foi ruim, nem a da companhia nova dele. Só que a história como um todo não me agradou. O Doctor, a quinta temporada agora de Doctor Who, está muito mais familiar. Ele saiu mais desse approach ficção científica, na minha opinião, e está uma coisa muito mais geralzona, muito mais exportação, vamos dizer assim. E é claro, eu não vou tirar o mérito do editor, do escritor e do diretor novos aí que estão fazendo agora o seriado. Só que assim, perdeu um pouco da essência antiga que o Tenet tinha, aquela coisa assim, ficção científica pura e com toques de comédia, e não o contrário. No geral eu gostei muito assim da atuação do novo ator. Mas, como eu já falei antes, a história não me agradou. E é isso, galera. Até mais. Eu adoro o podcast de vocês e continuo com o trabalho ótimo que vocês estão fazendo. Olá pessoal do Universo Who, aqui é o Léo Oliveira dos Seriadores Anônimos e eu vou tentar fazer um comentário breve desse fim da temporada porque isso rende muito papo, né? Primeiro eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com as soluções que eles encontraram, mesmo que sejam aparentemente fáceis. A construção das cenas me lembrou um pouco Blink, que foi o primeiro episódio do Doutor que eu vi, e com certeza um dos grandes trunfos do Moffat. Fiquei muito feliz com a forma que reconheceram a importância da Amy, né, sem esvaziar as possibilidades para ela, já que ela vai continuar como companion, e eu acho que vai ser muito bacana a dinâmica dela com o Rory e o Doutor na próxima temporada. Gostei muito também que o Doutor não teve um inimigo propriamente dito para enfrentar no final, né, apesar daquela reunião de vilões. E acho que a grande recompensa do final é, como vocês já disseram no podcast, o fato da temporada estar praticamente toda amarrada e ainda com fatos que vão repercutir nas próximas temporadas. É isso que eu tinha a dizer, parabéns pelo podcast, eu acho que a quinta temporada foi muito mais divertida de acompanhar vendo vocês repercutirem depois. E com certeza o Universo Who, o podcast, vai fazer tanta falta quanto o Doctor Who, mas eu espero que vocês gravem alguns extras aí, especiais de Natal, e é isso, até a próxima. Olá pessoal do Universo Who Podcast, eu sou a Ethel, direto de Londres. Foi muito legal os últimos dois episódios do Dr. Who. A primeira parte, a Dr. Song, o Stonehenge, a volta do Rory, acho que foram alguns highlights do episódio. Eu adoro a Dr. Song, não reclamem do cabelo dela, vocês ficaram muito tempo reclamando do cabelo rebelde dela, deixa ser o cabelo rebelde da Dr. Song, por favor. A segunda parte do Dr. Who tinha de tudo, ação, emoção, tudo, de tudo um pouco. A cena que eu adorei foi o Rory dando um soco na cara do Doutor, assim, meio inesperado, apesar da gente ver que o Doutor estava provocando ele, mas pro personagem que é o Rory, eu achei o máximo ele dar um soco na cara do Doutor. E no final, ele dançando no casamento, nossa, aquilo foi hilário, hilário. E pra finalizar mesmo, o gancho da Dr. Song pra próxima temporada, ela volta, pelo visto, e finalmente o fadado primeiro encontro deles, na linha temporal certa, vai acontecer, assim eu espero. E muitas aventuras com o Rory e a Amy dentro da nave, dentro da TARDIS. Eu acho isso muito legal ter dois companheiros dessa vez, dá um balanço diferente. A Amy super atirada e o Rory mais cauteloso. Isso deve ficar bem divertido. Bom, acho que eu finalizo por aqui. Goodbye! Ah, eu falo de Vitória da Conquista Bahia. E, bem, vou fazer só um pequeno comentário. Vou deixar pra vocês uma análise completa do episódio, até porque o podcast não é meu. E eu vou fazer só alguns comentários, alguns pequenos pontos do que eu gostei ou não no episódio. Primeiramente, apesar de o episódio ser um pouco maior, se eu não me engano foram 55 minutos, ao invés de ser 42, que é o normal de um episódio, eu achei ele curto, não sei, ele passou rápido. Assim, eu acho que dava pra fazer essa história em dividir mais dois episódios, mas já era o season final, já tinha começado lá no Pandora Opens e dava pra explorar mais algumas coisas. Eu acho que dava pra explorar mais aquele mundo alternativo sem estrelas, onde a Amy criança tava sonhando com estrelas no mundo, que não existiam estrelas. E achei também fantástico o citar o nome de Richard Dawkins, que citar ele como se fosse um líder de um culto às estrelas nesse mundo que não existiam estrelas. Pra quem não lembra, esse Richard Dawkins, ele apareceu em um episódio de Doctor Who, se eu não me engano, no final da terceira temporada, não me lembro direito, mas ele apareceu e ele é engraçado citar ele como líder de um culto às estrelas, porque ele é um dos maiores defensores do ateísmo hoje em dia. Deixa eu ver o que tem diferente. Porque usou a viagem no tempo de uma forma diferente. Eu gostei muito do jeito que eles usaram a viagem no tempo no meio do episódio e indo e voltando na linha do tempo do mesmo episódio. Uma coisa meio, como se diz, lembrou um pouco aquela parte de Volta para o Futuro, onde o Martin McFly aparece na própria linha do tempo, no De Volta para o Futuro 2, onde ele aparece no filme 1. Eu gostei muito disso, coisa que geralmente não aparece. Geralmente no Doctor Who ele viaja no tempo no início do episódio, chega no lugar, fica e vai embora no fim. E, bem, eu tenho, como sempre, esse final de temporada, eu e todo mundo deve ficar, mas eu fico imaginando as teorias sobre as próximas temporadas, e bem, esse final deu muito, muito pano pra manga, muito pano pra discussão, porque deu um gancho gigante pra próxima temporada, porque ninguém sabe o que é o silêncio. E eu não sei se tem a ver, mas pode ser que tenha. O Rory, depois de ter recuperado toda a memória, ele se lembrou de quando ele era um Alton. E isso me faz pensar, será que quem fez esse Alton, quem transformou esse Alton, esse Rory em Alton? Esse Alton não era só uma cópia, porque o Rory depois tinha as lembranças do Alton. Ou seja, pode ser que quem criou não apenas criou uma duplicata, mas pegou esse corpo, tipo, pode ser que a própria falha, próprio crack in the time and space, que tenha criado esse Alton a partir do corpo. Pode ter sido também a Amy, né? Amy, que na cabeça dela conseguiu salvar, mas com as memórias da Alton, também não sei. Mas é isso aí. Valeu, gente, e esse foi meu comentário de aproximadamente uns 5 minutos. Valeu, obrigado. Oi, pessoal do Universo Who Podcast, aqui quem tá falando é a Luana. Bom, primeiro eu queria parabenizar vocês pelo podcast, por ter continuado até o final com o compromisso que era de fazer um podcast por semana até o fim da temporada. Então foi bastante interessante, me diverti bastante com ouvir as teorias de vocês. E é isso, parabéns. Enfim, sobre essa quinta temporada, eu posso dizer que saí, assim, muito satisfeita. Vocês falaram um pouco, assim, que era uma inovação do Moffat em trazer uma temporada que era mais costurada, ao contrário dos episódios que eram do Russell, que eram mais fechados. Eu, pra falar a verdade, eu acho que eu era bem mais desapegada, assim, com aquele formato do Russell, tipo... E eu acho que a genialidade do Moffat tá aí. Ele assumiu uma responsabilidade muito maior. E eu acho que ele conseguiu bancar. Quando eu vejo a temporada em retrospecto, assim. Porque acho que num episódio mais fechado, na teoria, você tem mais liberdade pra criar. Já que você não precisa ter a preocupação de fazer sentido dentro de uma história que já tá sendo construída. Então, eu acho que... Quando você vê, o Moffat conseguiu fazer isso. Ele fez episódios bons que se encaixaram numa história que está sendo resolvida ainda, né? Porque ainda tem coisa para ser resolvida nessa sexta temporada. Outra diferença para o Russell, eu acho que... Acho que vocês já até falaram que é da criação dele dos alienígenas. Eu acho que ele dá muito mais enfoque nos personagens do que nos aliens, nos vilões, né? O Prisioneiro Zero, por exemplo, que era só um plano de fundo para a apresentação do início da temporada, dos personagens, né? Do Matt, tanto do Matt quanto da Amy. Os Smilers e a Baleia Estelar. Sei lá, Star Whale, que era. Eram personagens também que estavam ali, não eram muito bem. Não sei, não eram muito aprofundados, estavam ali mais pra a gente acompanhar o processo de confiança do Doctor na Amy, apresentar a Amy como companion. Os Weeping Angels, ok, já era uma criação do Moffat, já foram desenvolvidos no Blink, mas eu acho que. Nessa temporada, eles também foram usados só pra construir a temporada, né? A história da temporada. Porque, principalmente no Flesh and Stone, eu acho que eles estavam ali pra falar sobre rachadura. E pelo contrário, em oposição ao Russell, eu acho que o Moffat cria personagens, principalmente os personagens femininos, com muito mais potencial. A River Song, a Amy, a Liz Payne, todas elas mulheres muito fortes. Não sei, talvez a Rose e a Donna fossem fortes, mas, enfim, eu acho que não a Martha, né, que a Martha tá bem no nível abaixo, assim, de mulheres fortes, mas Eu acho que o Moffat tem mais talento nessa área. Então, parando de dar voltas e falando sobre finales, o finale eu gostei bastante. Bastante mesmo do finale. Eu não lembro exatamente quem falou, acho que foi o Ricardo, sobre ser meio implausível, assim, todos os vilões se unirem. Sei lá, implausível por uma questão de logística, né? Assim, como que eles foram capazes de organizar uma ação contra o Doctor, né? Tendo tão interesses tão conflitantes, assim, foi implausível, foi, mas eu adorei, achei bem legal. Se teve um defeito nisso pra mim, foi que eles só destinaram, tipo, uns 5 minutos do episódio pra isso. Foi uma coisa épica na escala de tudo que já foi feito na história de Doctor Who, que eles nunca reuniram todos os vilões, e eles não aproveitaram. Assim, eu acho que foi um episódio, foi um finale legal, mas acho que nessa parte eles podiam ter investido um pouquinho mais, né? De qualquer jeito, acho que foi um ponto positivo do Moffat ter deixado certas questões para serem resolvidas, né? Fazendo uma lista rápida. O Silence, que foi o que mais me deixou com a pulga atrás da orelha, né? Porque eu sempre liguei a razão do silêncio, né? Seriam as rachaduras abrindo e engolindo tudo, até sobrar o silêncio. E agora o que a gente tem? A gente tem uma TARDIS que não está explodindo mais, que não causa mais rachaduras, e ainda assim o silêncio vai cair. The silence will fall. Isso significa o quê? Quem que estivesse controlando a TARDIS não foi bem sucedido quando tentou explodir a TARDIS, mas vai tentar de novo? Ou então o silence não tem nada a ver com as rachaduras? Não sei, eu tô falando talvez coisas meio óbvias assim, mas enfim. Eu gosto muito da teoria também do Ômega, que a Mila falou. Eu acho que de maneira nenhuma assim, o Moffat vai trazer tanto o Mestre quanto o Davros como o vilão para essa temporada. Tudo que ele já fez, assim, nos dá a ideia contrária a isso, né? Que seria muito anti-Moffat, assim, para mim. Ele deixou claro que quer trazer características da série clássica, os Silurianos, por exemplo, e eu acho que é muito antes trazer um personagem desconhecido, totalmente novo, do que um vilão que o Russell já usou. Que mais? A River. Eu achei bem interessante a teoria de que ela seja uma reencarnação da TARDIS, exceto por ela ser uma reencarnação da TARDIS, porque eu acho, talvez, que, assim, a teoria é interessante porque ela explica muita coisa, mas eu não acho que ela vai ser uma reencarnação da TARDIS. Será que a TARDIS... Eu não acredito que a TARDIS possa cruzar essa linha temporal. Só porque ela é TARDIS, ela pode cruzar essa linha temporal? O Doctor não pode, a TARDIS pode? Eu acho que não. Assim, mesmo pro Moffat, que é chegada nessa de história de brincar com paradoxo, eu acho que não teria sentido. Ela podia ser, talvez, a alma da TARDIS, ou a consciência da TARDIS, encarnada na forma humana, não sei. Outra, e uma última coisinha sobre a River, eu acho que ela não matou o Doctor. Assim, tem umas teorias meio furadas minhas, assim, que não fazem muito sentido, mas eu acho que talvez ela tenha matado alguém e o Doctor se viu obrigado a prender, a concordar com a prisão da River, eu não sei. Enfim, outra coisa é o fato da Amy não se lembrar dos Daleks, né? O Doctor, quando ele encontra as rachaduras lá no Flesh and Stone, ele diz: como é que pode um Cyberman gigante, tinha um Cyberman gigante andando no meio das ruas da Londres vitoriana e ninguém lembra de nada. Ele relacionou isso com as rachaduras, né? Se as rachaduras tivessem engolido aquele Cyberman daquele episódio, as pessoas não se liberariam deles. E pela mesma lógica, se as rachaduras tivessem engolido aqueles trocentos Daleks do final da quarta temporada, as pessoas não se lembrariam dele. Eu acho que seria esse o motivo. Não fica muito claro se é só a Amy que não lembra dos Daleks ou se é o planeta Terra em geral, assim, mas eu acho que é o planeta Terra. Eles não falaram isso, né, durante a temporada. Só uma última coisinha, porque isso já tá muito longo. É o mistério do terceiro andar da casa da Amy. Se vocês repararem bem, tanto no Eleventh Hour quanto no Big Bang, quando mostra a Amelia no quarto dela, você vê que tem um desenho colado na parede, um desenho da casa dela pegando fogo no telhado. Eu acho assim, o Moffat, ele falou no começo da temporada que a gente devia prestar atenção no Eleventh Hour, porque haveriam detalhes que se relacionariam com o resto da temporada. Eu não duvido nada que ele e a equipe toda dele gastaram um bocado de neurônio construindo esses easter eggs, por assim dizer. Então, bom, é isso. Abraço pra vocês, vejo vocês por aí nos comentários e no fórum. Beijos, tchau. Ao meu ver, The Big Bang conclui uma temporada fantasticamente bem. Uma temporada fantástica, por sinal. É o melhor season final da série moderna. A partir do momento em que o doutor aparece pro Rory dando lhe instruções do que fazer, tirar ele da Pandórica, botar a Amy lá dentro e botar a chave de fenda sônica lá, eu ficava me perguntando por que ele fica aparecendo e desaparecendo para dar as instruções e não dar elas de vez. A partir do momento em que o doutor faz tudo o que nós vimos no início do episódio para ele conseguir fazer o que queria, o Moffat se prova como um gênio, que consegue mostrar uma história pra gente de trás pra frente. O início, na verdade, poderia dizer-se que faz parte do meio, e o meio talvez seja parte do início. Enquanto o fim, tendo pela tarde explodindo através de todos os tempos, e a Pandórica sendo espalhada por esses tempos, ele poderia ter feito algo que eu acharia muito mais típico do Moffat, que seria ter essa retrospectiva dele e depois deixar ele no espaço vazio. Mas ele consegue, mais uma vez, finalizar um cliffhanger. Adorei quando eu vejo a finalização do cliffhanger do Time of Angels. Adorei também quando eu vi a Amy indo pra cima do doutor no casamento dela, o que prova mais uma vez que não existe atração romântica ou amorosa nenhuma ali, apenas atração física. Eu de fato preferia que o doutor fosse pro vazio e que na temporada seguinte acontecesse algo pra ele, o início da temporada fosse ele tentando sair de lá. Eu acharia interessante. O que o episódio deixa ainda aberto é o que falava Silence Will Fall em quem ou o que controlava a tarde, se são a mesma coisa ou não. Isso eu espero ver na temporada seguinte, afinal o especial de Natal normalmente tem nada a ver com a temporada. Eu gostaria de agradecer a equipe do podcast por esses dois episódios fantásticos e também por abrir esse espaço aqui nesse 13º episódio. E também gostaria de responder em relação à série clássica. Eu estou com pretensão de postar mais dois seriais, o Marco Polo e o Key of Marines, até o final da semana que vem, sendo que o Marco Polo é uma reconstrução dos episódios que não foram encontrados até hoje. Obrigado. Lá vai meu herói. Observe enquanto ele se vai. Lá vai meu herói. Ele é como eu ou você. Não é que o olhar dele sangre, enquanto o resto desaparece. Bom, pra quem não entendeu o que eu fiz, eu acabei de contar um pedacinho da música My Hero, do Foo Fighters, em homenagem ao fim da série, pelo menos essa temporada de Doctor Who, que realmente me levou às lágrimas. Apesar de eu achar o episódio em si um pouco fraco, não é de se negar que foi realmente muito emocionante. Por mais que eu tenha tido problemas nessa temporada, até porque eu tinha só assistido as 4 temporadas anteriores, onde foi um pouco mais científico, um pouco menos fantasia, tem que dizer que Doctor Who superou todas as minhas expectativas como uma boa série, uma série excelente, uma série fenomenal. Eu quero muito ver o próximo episódio, assim, desesperadamente o episódio de Natal, e ver o que a próxima temporada nos aguarda. Apesar disso, eu tenho que concordar com alguns amigos meus que disseram, alguém tem que ficar de olho no que o Moffat vai fazer, porque do jeito que tá, vai dar não. Vai ter que quebrar um galho e, bom, o pessoal de lá pra não exagerar tanto assim, né? Bom, falou, até a próxima, Universo Ru. Então, estamos de volta. Obrigado para quem mandou seus comentários. Estamos muito felizes de ter feito esses podcasts, de ter produzido. Esse é o último episódio dessa temporada do podcast também. A gente gostou do que vocês curtiram os episódios do podcast, né? A gente não sabe ainda como vai ser, mas provavelmente a gente vai dar um tempo na produção dos podcasts e voltar com... Sim, a gente volta no final do ano com um especial, mas a gente pode fazer um ou outro nesse meio tempo, um especial para falar de algum episódio clássico, aí isso vai ser discutido ainda com o pessoal aqui. Mas, de qualquer forma, eu agradeço aos ouvintes que escutaram, que viram os episódios e já ia ouvir o episódio do podcast pra saber o que a gente achou. Sim, eu fiquei muito feliz com o resultado. Vocês podem falar alguma coisa também sobre o podcast. Dizer a vocês que foi um prazer gravar todos esses episódios com o Rod, com a Mila, com o Breno, com o Matheus, com todos os outros que participaram. Quando eu comecei a assistir Doctor Who em 2006, eu comecei a ver e não imaginava que fosse encontrar outros interessados. E é bom, é ótimo a gente conversar sobre coisas que a gente gosta, um assunto que nos diverte, nos entretém tanto, com pessoas que têm algo em comum. É bom saber que ganhei alguns amigos, pessoas que me despertaram para ver outros pontos dos episódios. Foi uma diversão danada. Infelizmente não pude chegar, muitas vezes chegar na hora, né? Tive que pegar carona no tarde. Me deixaram, às vezes, o Breno me deixou na mão, tive que pegar um DeLorean emprestado, inclusive. Tive o tarde na mão, né? Pra poder chegar, mas é porque eu acho que ele pode falar, né? Eu dou aula à noite e o dia que a gente grava, justamente é um dia que eu tô lecionando e eu acabo a aula, eu venho correndo, deixo em casa. Aí a correria toda pra depois fazer a gravação, então tava sempre chegando atropelado. Acho agora, né, Rod? Agora a gente vai poder voltar a dar atenção pros nossos podcasts, né? Ah, sim. Sim. Agora a gente passou a febre da Copa, passou a febre do Doctor Who, agora a gente... Quanto à temporada, adorei a temporada, acho que foi a melhor temporada de todas as cinco. Foi sem dúvida a melhor de todas. Não dá pra dizer se o Matt Smith é o meu doutor favorito dos três que eu acompanhei. Mas é um doutor, assim, adorei ele. Muito diferente dos outros. Achei ele muito diferente. E isso me fez ver a riqueza do personagem. De conhecer melhor, ver como é que ele pode ser mais completo, mais interessante. Né? Uma outra face, outras interpretações do doutor. E eu tô curiosíssimo pra ver o que vai aparecer em 2011. Vamos ver o que vai ter no especial de Natal. E nos espera, porque eu acho que, não sei, mas acho que não saiu nenhum trailer. Não saiu. A única coisa que já falaram assim foi o próprio Papá, que já falou que vai ser o especial de Natal mais natalino de todos os tempos. Nossa, vai ter o Papai Noel. Muita gente tá vendo aí, se ele vai pensando em teoria, que vai ter o Yeti, o pé grande, algo assim. Então, mais nada confirmado. Então, assim, eu acho que a gente vai ver ainda ecos da temporada, da quinta temporada, na sexta, na sétima. Aquilo que eu falei no episódio passado, que a teoria de que o quem está por trás realmente do que aconteceu nessa temporada vai se revelar, na minha opinião, se revela nessa temporada. E eu acho que pode ser o Ômega. Para quem não sabe, não lembra quem é o Ômega, ele é um dos pais fundadores, um dos três pais fundadores da Sociedade dos Senhores do Tempo, dos Time Lords. O outro é o Hacilon e o outro é o outro. Não falo o nome, é o outro mesmo. Como ele não tem forma corpórea, ele foi colocado dentro de um buraco negro, então numa história, ele ficou meio biruta. Só pega o Wikipedia em inglês, dá uma olhadinha, lê um pouquinho, vocês vão entender. E eu acho que isso vai ser a ponte pra em 2012, na sétima temporada, voltar o Gallifrey e os Senhores do Tempo e outras coisas mais. Já que eles estão puxando mais em direção do que era o clássico, eu acho que eles vão... Vai voltar a Gallifrey, mas acho que só em 2012. Talvez no final de 2012. É a minha opinião. E eu tenho expectativas as melhores possíveis, né? Que Lost, que nada. Que 24 horas, que nada. Na boa, Doctor Who na veia. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Rod Reis, que disponibiliza muito do tempo dele pra proporcionar esses podcasts pra gente. Como ele mesmo já falou, ele pausa os trabalhos paralelos dele para ajudar a gente. Então, poxa, é um super obrigado, porque não é só uma questão de tempo que você passa aqui com a gente, mas o tempo também editando, que eu sei que não é fácil. Eu quero te elogiar também, porque eu gosto muito da sua edição. Eu acho que você consegue pegar o essencial, você pega horas de conversa, consegue compilar num arquivo de áudio que é interessante de ouvir. Eu acho que não é legal, nem todo podcast eu escuto, mas os podcasts do Universo Rua eu escuto todos, porque realmente são interessantes e você pega o principal. Não é uma divagação que você vai e volta e, putz, o que eu tô escutando? Então é um elogio e um agradecimento que eu tenho, que você completa o nosso blog. É, né? Um material que agrega muito. E que as pessoas gostam também, né? Eu tô vendo pelas gravações que a gente recebeu, tem gente que concorda, que adora, que adorou a série, que adorou o Doutor Novo, que adorou a Companion, e já tem gente que não gostou tanto, e os argumentos. Eu acho que isso tudo é muito interessante, abrir esse espaço para as pessoas poderem participar também. Eu acho que isso é fundamental, eu sempre falei isso, eu tive a ideia de criar o fórum, porque eu acho que as pessoas têm que trocar informação. Né? Informação é para ser compartilhada, não é para a gente guardar para si. Essa é a chave da coisa, e a gente tem muito pouca fonte. Né? Quer dizer, a gente não tem fonte nenhuma oficial em português, né? Então, eu acho que essa união que o blog traz e que o podcast também agrega, né? As pessoas comentam muito, isso é muito interessante. Né? Agradecer não só você e as pessoas que acompanham. E o que eu achei dessa temporada é que, poxa, eu acho que foi a temporada que mais me cativou e me prendeu. E foi uma... Eu não sei, acho que foi uma das temporadas mais controversas, né? Muita gente achando que teve erro de continuidade, muita gente achando que teve episódio que não tinha nada a ver, e aí no fim foi um cala-boca, né? Esse final de temporada. Então eu achei interessantíssimo, eu acho que o Moffat é um gênio de linkar as temporadas entre si, coisa que não acontecia antes. Gostei muito, eu gosto muito do Doutor Atual. Eu acho que essa coisa alien dele é super engraçada, né? Eu acho que ele é o mais esquisito de todos. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele já é o meu preferido, assim, por essas peculiaridades. Ele é todo body language. O David Tennant, ele era todo expressão facial, e o Matt Smith não, ele é expressão corporal, ele não é tanto caras e bocas, mas as expressões dele, a expressão corporal dele é engraçado sem ser ridículo. Eu gosto muito, eu também gosto muito da Amy, gosto do personagem. Eu acho que ela mostrou o lugar dela, ela já tinha falado logo antes da temporada começar que ela ficaria em pé de igualdade com o doutor, e eu acho que cumpriu também. A atriz, em alguns episódios, achei que ela deixou a desejar, mas no final ela emplacou, e... Tô, assim, bem esperançosa para as próximas temporadas. Eu também concordo com o Ricardo que pode ser que surja o Ômega, e acho que surgindo o Ômega para os Time Lords voltarem é um passo. Acho que é só uma questão de tempo. E tô bem ansiosa, não só pelo episódio de Natal, mas para as próximas temporadas aí. Eu queria agradecer também ao Rod, ao Ricardo, a todos os participantes. Para a Mila, ao Matheus, do podcast, porque foi um projeto interessante que o Rod teve ideia, levantou o projeto, tá bancando, né, o projeto com o tempo dele, e tá fazendo um trabalho excelente também, e porque é muito bom, como disse o Ricardo, comentar o que a gente gosta. E Dr. Who tinha pouco espaço para isso. Então eu acho que vou ficar triste em dobro, né? Porque além de acabar a temporada, acabou a gravação do podcast também. Até a volta, né? Então, é isso. Até o especial de Natal a gente vai ficar assim, né? Agora, a respeito da temporada, eu gostei muito. Eu acho que a equipe de produção nova, com o Moffat, com os produtores novos, deram uma roupagem totalmente nova pra série. Provou que pode ser o doutor, ocupou o lugar do Tennant muito bem, tem grande chance de superar ele, e teve desenvolvimento de personagens também, que é o ponto forte do Moffat. Teve o Rory, a Amy, a Riversong, que voltou, e ele é um mestre nisso, de aprofundar personagens. Então eu acho que a série só tem pra onde crescer, não tem como ficar no mesmo patamar. E pra sexta temporada, a gente espera a resolução dos arcos que foram deixados em aberto, E tem muita coisa boa vindo, tem inclusive episódio do New Gaiman também, que já tá prometido. Então, é isso. É, então. Também queria agradecer o Rod Reis, né? Porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui gravando agora. Ele que me apresentou o Dr. Who. Então... Aê! E isso é uma coisa legal que nessa, durante todo esse tempo de gravação do tanto do podcast quanto o tempo da quinta temporada, eu vi umas 5 pessoas fazendo maratona de Dr. Who. E assim, eu fico feliz e responsável por algumas. Assim, por ter doutrinado algumas pessoas assim, no caminho da melhor série de ficção científica de todos os tempos. Seguir a trilha do Target, uhum. Né? Eu só um parênteses. Eu acho que, Rod, acho que a gente. A ideia do podcast tá sendo ótima, que tá sendo uma maneira da gente apresentar o Doctor Who para quem habitualmente normalmente não vê. Né? E você com isso acaba descobrindo. Eu fui gravar um podcast com o Skias sobre séries fracassadas, tudo, e a Vanna Medeiros, que é uma pessoa que trabalha profissionalmente com séries, virou para mim e falou: cara, você que grava com o Rod, com o Breno do Universo Who, né? Eu adoro Doctor Who, acho um barato, eu adoro a série. É quase que eu perguntei: por que vocês não falam disso no spin-off? E o Eduardo Moreira falou que vai começar a ver Doctor Who, e outros estão começando, porque ouviram o podcast e se interessaram. Eu acho que isso está sendo começou com o site, passou pro podcast, a gente está começando a fazer com que as pessoas se interessem. Quem sabe com isso a Logon se coça e resolve lançar a série no Brasil em DVD. Né? Parece que ela tinha os direitos, né? Você tinha contado pra gente um dia desses que ela tinha os direitos. Quem sabe com isso ela se empolga em lançar os DVDs das temporadas. Eu adoraria ter do lado de Jornada nas Estrelas, tá lá as temporadas do Doctor Who na minha estante. Eu adoraria. Quem sabe com isso a gente consegue fazer. Eu achei, enfim, aí vai quando eu tinha falado, mas te agradecer a você também pelo convite, pra poder estar gravando. E agradecer a todos que têm ouvido a gente. Desculpa pela minha gripe que passou uma semana e não curei, pelos meus atrasos, pela correria, por acordar, por gravar num dia que no dia seguinte eu ia acordar às 6 da manhã, mas a gente grava. Vale a pena. Esse esforço todo valeu a pena. Ah, então, concluindo sobre o final da temporada, sobre a temporada, eu achei essa uma temporada muito boa. Eu assisti tudo de uma vez só, como o Rod disse, né, em maratona, então eu acho que essa foi a melhor, não sei se foi a melhor temporada, mas sei lá, eu acho que foi a melhor temporada. Também indeciso hoje, deixa eu pensar. Eu acho que essa foi a melhor temporada das 4 que eu assisti, principalmente porque essa temporada, ela foi muito pra desenvolver, não os personagens em geral, mas principalmente o Doutor, né? Como eu falei no outro podcast que eu tinha participado. Foi uma... A temporada toda serviu muito pra formar, assim, o Matt Smith, né? Mostrar como é o Doutor dele, ó, que veio. E achei isso muito legal. E é isso. Gostei muito dessa temporada. Beleza, então pra finalizar, eu vou falar o que eu achei dessa temporada. Bom, eu acho, assim, que essa temporada não foi a melhor de todas. Eu acho que ela foi muito boa, mas eu não acho que... Porque ela ainda tá... O Moffat ainda tá se achando, né? O Matt Smith ainda tá se achando. Eu acho que esse final de temporada mostrou, assim, bateu o martelo na fase de se acostumar com todo o pique da produção, o Matt Smith se acostumar em ser o Doutor. Eu já vejo o Matt Smith bem mais sabendo o que é ser o Doutor. O personagem já é dele, né, nesse último episódio. Você já olha ele e fala: esse é o Doutor do Matt Smith, esse é o novo Doutor. Então eu achei que o ponto forte dessa temporada, em primeiro, é estabelecer o Matt Smith e os dois Companions, né, como assim, daqui por diante essa vai ser o esquema da série, né? Mostrar que o Moffat, ele consegue escrever um roteiro assim, bem amarrado para fazer um arco bem amarrado, né, muito melhor do que o Russell T. Davis. E acho que o que mais foi positivo para mim nessa temporada é que essa temporada trouxe a gente mais próximo do clássico. O Russell T. Davis, ele afastou muito a gente, né, falando que é moderno, colocando coisas assim, separando bem o que, que é clássico, o que é atual, o que, que é moderno. E o Moffat veio com a proposta de juntar, deixar mais próximo esses dois conceitos. Isso foi o que eu mais adorei de tudo, assim, dessa temporada. E aí eu só espero que, assim, se eu não achei que essa temporada foi a melhor de todas, eu acho que o que vem por aí pode ser melhor do que de tudo que eu já tenha visto de Doutor. Eu acho que o Matt Smith tem tudo para ser tão popular ou mais popular que o Tennant, né? Ele vai ter tempo, ele já começa muito bem nesse caminho, e as gerações que estão começando a ver Doctor Who agora, assim, estão começando muito bem. Então eu tô muito feliz em ser... É uma época que é muito bom ser fã de Doctor Who pra mim. Então é isso. Então obrigado por todos que ouviram essa temporada, obrigado a todos que participaram, e a gente ainda grava alguma coisa assim, como um especial até o especial de Natal. Então, continue acompanhando o blog, né? universowho.wordpress.com, que lá acredito que vai sair. Sempre vai ter novidade de Torchwood, de novidade de Sarah Jane. E uma hora ou outra a gente aparece lá com um novo podcast. Então é isso, obrigado, até mais.